Side and with my Bible in my hand, open the book and loose the seven seals. Judge your guidance and protection from the wicked enemy. I keep on telling me yes, oh yes, the war and the crime is up to see. I keep on telling me yes, oh yes, we no want no more

We'll be right back. Thank you.

Thank you. あんないい腕持ったやつはこの近くにはお前しちゃいない。 We'll be right back. النص جاهز باهت مش فاهم ورجعت دامه بعد سنين ماسكو خانه ومادو ضغطه شغال على ثقافته شبح بطارده فضاه مش لاطه بس متواصلين بجر فيه من سنين ما كنت الشاعر كنت صغير بصير كان الفكر ضرير اسير للي بصير بتفاصيل كنت مهزوز ما كنتش محظوظ بس الفشل بيعلم منيح كزهربة لطور افكاري طايرة مع الريح تلقيح حبري مركز واضح حتى في حالته بتفسيح روح يمين بروح الشمال زي المزليك بوصل مدريد بعيد عهد مجيد الاندلس عزيز ان لم تكن ضعيف الاندلس عظيم لكن الشر العين الخير مدان للشر من قبل زمن الدين من وقت ماشين مرخين سنين الطريد مسمين عاش التسليك بالتريق تمهل بريد تنفس بيس تحكم تبريد تفريغ مش سائل ثابت وعلى البيت جمعان مش بيت I'm not sure. getting mad, they don't know what's said. Said that for Pauline, found a trend. The first time it was made, then my car don't have the head. The first time it was made, then my car don't have the head. Don't know it was made, then the first of the head, Mr. Trend. The proper time, and I said, don't know what's said. Said that for Pauline, then my car don't know what's said. Said that, pull up the lamp. Don't know what's red. Said some so lost in my shit. Don't know. final digo tchau, por mim volto sempre. Mano, pá, que alguém aponta o teu peso. Se lhe tão tight, acho que estou preso. E ela só sai quando estou nesse. Mano, de foder, puta, deixa ligar ao preço. True, nem preciso de pagar. No final da foto, ela pede para lhe ligar. Sei que já é conta, portanto é só operar. Eu mando para aquela com fixos para criar. Joga uma cantota que joga a brincar. Boca só corrada, só me falta trincar. Choca com uma moca, começa-me a fritar. Como choque sem azeite, alguém faz-me tripar. E mesmo a tripar, ela quer viajar. Trippin' na trip, ainda vai tropeçar. Trip session, flick, o filme vai começar. Cativo na trip, indio vai te chimbar. Flip como um trick, só que eu sou flipar. Bitch, já me deixei, taiga vai te explicar. Queres que eu te pite, então vai te aprontar. Queres que eu te pite, então vai te lavar. Sou palhaço, faça pelo dentro do vídeo. Dá-me espaço, já perdi o meu vídeo. Red Dead, eu não sei mais o sítio. Onde é que vais daqui a partir? Hold this man, I'm the man. Throw this man, hold this man, I'm the man. Hold this man, hold this man, I'm the man. Que me para, joga a cara que eu tenho, é para enfeitar o crânio. Minha massa não é verde, nem dourada, é cinzenta, porque esse é o exemplo que eu tenho. Queres um desenho, então pega na pen. O SP nigga conecta, prof jam. Se for da cheira, a sair again. Se escravo da guita, então sai-me da frente. My way or the highway, não Fred, eu quero par. Tô rolling tipo JK, JK, tô a brincar. Tua mente muda, mayday, tô aqui para ajudar. A própria morte eu sei fake, quando me veio buscar. Por isso agora fiz preto. Sempre tipo old school shit. Mike é uma voz bitch. Por isso é que comigo é fudido. Minas sabem como é que eu paro brada. Street é minha casa, Joana em colina. Por mais próprio que seja, eu não pago nada. Porque a vida é sagrada quando é vista lá de cima. Topas. Topas. Topas.

gonna be dope. Come on, y'all. A body rock, y'all. Yeah, come on. Making us hairs in the back of your neck stand up when it drops. Drop. Cover.